amigos me contaram que no bar a encontraram em completa embriaguez, maldizendo a própria vida, confessou-se arrependida do grande mal que me fez. O remorso me consome e ao pronunciar meu nome se pôs então a chorar, porque hoje compreendeu que um amor igual ao meu nunca mais vai encontrar. Era pra ficar contente por ver que tão de repente seu mundo caiu assim, mas confesso com franqueza que uma profunda tristeza veio se apossar de mim, olhando pro seu retrato na parede do meu quarto que eu mesmo pendurei. Minha revolta foi tanta, senti um nó na garganta, de tristeza eu chorei. Minha revolta foi tanta, senti um nó na garganta, de tristeza eu chorei. Chorei. De tristeza eu chorei.